1, 2, 3, 4, 9, 7, 9, 40. Pessoas são comuns, crianças de decimal nenhum. Músicas são claras, altas e não tão raras. Cachorros são tolos, pavões saltam pelos. Gatos são fatos, de noite todos são pardos. Livros são tidos como incompreendidos. Lápis são fáceis e incólumes. Colunas são rimas, vem as lunas. China é linda, é uma piscina. Serenas e lindas, sapos são chatos como ratos. Sóis são anzóis só com dois bois. Dentes são crentes, muito carentes. Botões são anões como botões. Réguas são cegas, às vezes piegas. Finais são sinais, são sempre demais.